Quão excelso é o seu nome, mais lindo que o lindo céu. Nome que varre os séculos sem se desfazer. Paz aos corações. Paz aos corações. Paz aos corações.